O melhor do passado na sua rádio. Fim de semana com música sertaneja de qualidade. E aqui, ó, Baú Sertanejo. Agora tem Jean Giovanni, Sete Dias. Depois, Teodoro e Sampaio, Nossa Festa de Rodeio. Semana, cada dia uma mulher. Depois daquela ressaca de curtir o domingão, vem segunda-feira brava, mas até é muito bom. Logo quando chega a tarde, vou pra casa da Verinha, dar um cheiro na comadre pra ela não ficar sozinha. Toda terça eu me lembro que tem uma moreninha dando sopa aqui do lado, ela é minha vizinha. Quarta-feira não dou mole, pra casa não volto não, vou dormir no aconchego nos braços da Conceição. Sete dias da semana, todo dia um cabuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, todo dia um cafuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Todo dia um cafuné, sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, todo dia um cafuné, sete dias da semana, cada dia uma mulher. Chegando o fim de semana, coisa boa é quinta-feira, dia de ligar pra Ana, carinhosa e parceira. E na sexta com a Beth tem cerveja pra beber, e no sábado à noite leva a Rita pra comer. Sete dias da semana, todo dia um cafuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, todo dia um cafuné. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. Sete dias da semana, cada dia uma mulher. As melhores, Baú Sertanejo. Chapéu grande, bota do cano comprido. Homem querendo mulher, mulher querendo marido. Peão que entra na arena merece ser aplaudido. Nossa festa de rodeio é sucesso garantido. Horas, coração pula no peito, querendo pular pra fora. O touro pula na arena, cavalo pula na espora. Mulher, pula no meu peito, que eu daqui não vou embora.

já é madrugada e a água que cobre meu corpo é você. Ah, esta saudade marca o meu rosto, o vento me bate, assanha meus cabelos, logo eu me vejo dono de você. Me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando-se ao verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. E me mata, me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando-se ao verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Esperando você chegar. Esperando você chegar. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. Nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e esse medo de perder você que amo me faz tão frio, indiferente às situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. No quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus que trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Você e as melhores. Baú Sertanejo. No brilho da lua, a poesia preferida. Qual boêmio nas madrugadas busca a mulher amada no sabor da bebida. Eu te busco. Qual rio a deslizar busca os mistérios do mar, vencendo adversidades. Qual a voz de um exilado busca força em seu braço pra cantar a liberdade. Mas tu foges de mim por capricho e maldade. Foges da minha paixão, tal qual meu coração tenta fugir da saudade. Se te busco em outros beijos pra amenizar a solidão, a saudade vem mais louca. O beijo engana minha boca, mas não engana o coração. Busca os mistérios do mar, vencendo adversidades.

e vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu e o culpado foi eu da separação. Ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa. A dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Traga mais uma garrafa. Hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem me abraçar. Baú Sertaneja. Saber que eu sou pra você o número dois e o primeiro, até o tempo inteiro eu sempre fico pra depois. Estou na reserva, quando menos espero ela vem pra mim, me chamando de amor, dizendo que sou eu. Te faz feliz. Os amigos me cobram, eles não aprovam, trocaram meu nome. Mas eles não sabem que a dor da saudade derruba um homem. A dor é maior, a distância é pior, não dá pra esquecer. Prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter. Eu prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter. Pra mim.

é meu. Valeu, galera. A nossa última de hoje, Seu Amor Ainda é Tudo, regravação aí com João Neto e Frederico. Guilherme Santiago, número 2, no Duque Dalvan, Dama de Vermelho, e começamos É Bom Demais, canção do João Carreira e Capataz. Para você, um bom fim de semana. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência. Valeu, moçada. Um abraço do amigo Elbert Andrade e que todos tenham uma semana iluminada por Deus. Um abraço a todos e até mais. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.